Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Neste primeiro programa vamos falar, obviamente, sobre o que é o Agora é que me livro, como é que surgiu esta ideia e o que é que este programa pretende ser. Além disso, começo por vos deixar algumas sugestões de livros perfeitos para ler no verão e terminamos com uma pequena lista de livros que vão ser lançados muito em breve e que me parece que valem muito a pena e que podem agradar aos ouvintes. Fique comigo, fique com o Agora é que me livro. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Agora é que me livro, um novo programa aqui na Rádio Boa Nova, onde vamos falar precisamente de livros, que acho que é aquilo de que eu sei falar melhor e quem me conhece pessoalmente sabe que os livros sempre foram uma parte muito importante da minha vida. E, portanto, quando surgiu esta oportunidade de ter um programa aqui na rádio, eu pensei, ok, tem que ser um programa sobre aquilo que eu faço melhor, que é falar sobre livros. E assim é. Portanto, o Agora é Como Livro pretende precisamente falar sobre livros, mas aliar aos livros a política, a atualidade e muitas outras áreas que estão intimamente relacionadas com os livros e que me parecem de igual importância. E, portanto, começo por me apresentar. Eu chamo-me Mafalda Correia, talvez os nossos ouvintes já me conheçam da Escola e o Meio, onde tenho as rúbricas da política e das visitas, e, portanto, daí também querer que o Agora é que me livro vá tocar também na política, porque, como sabem, é também uma parte importante para mim. E, portanto, eu estou neste momento quase no 12º ano e tenho, portanto, 16 anos. Gosto de ler, leio desde pequena mesmo, sempre, mesmo quando não sabia ler, sempre me lembro de estar rodeada de livros e depois, quando aprendi a ler, foi uma maravilha, foi amor à primeira vista e foi mesmo uma paixão para nunca mais parar. E, portanto, desde aí que nunca deixei de ler. Os meus gostos literários, eu acho que têm vindo a evoluir bastante e a mudar ao longo dos anos, e ainda bem que assim é, aliás, seria de esperar que assim fosse. Neste momento, os meus géneros literários preferidos são mesmo os clássicos da literatura, mas também romances históricos e livros sobre alguma atualidade, dependendo do género. Gosto também de alguns romances não propriamente históricos, mas no fundo são estes dois os géneros que eu mais gosto e aqueles que mais tenho lido nos últimos tempos, sobretudo de autores portugueses, que acho que é sempre importante valorizarmos aquilo que é nosso, a literatura nacional, e cada vez mais há mais autores que se estão a estrear no mundo da literatura. E depois temos, claro, aqueles autores que eu costumo dizer que nunca nos desiludem, que são os autores do século XIX, XX, por aí fora, que são sempre uma aposta ganha, digamos assim. Portanto, é isto que eu pretendo trazer-vos no Agora é que me livro. E esta ideia surgiu também pela minha percepção de que, atualmente, as pessoas leem cada vez menos e cada vez menos têm vontade de o fazer, exceto, claro, aquelas pessoas, por exemplo, como eu, que leem desde sempre e que já é um hábito profundamente enraizado e, portanto, à partida não o perderão. De resto, não me parece que as pessoas estejam muito interessadas, sobretudo os mais jovens, ainda que haja boas exceções, felizmente, mas não me parece que os mais jovens estejam propriamente interessados em começar a ler e ler mais, e obviamente que os culpados disto tudo são os ecrãs, sobretudo. Vou ser sincera, são as redes sociais, a televisão. Acredito que às vezes, sobretudo depois de um dia cansativo, acredito que seja muito mais fácil ficar a olhar para um ecrã do que estar a pegar num livro e a ler um livro que exige a nossa concentração. Portanto, acredito que sim, as redes sociais e a televisão tenham alguma parte da culpa, mas não apenas. Quer dizer, sobretudo nos jovens, muitas vezes nós temos que ser incentivados à leitura, e isso é uma coisa que vem de casa mesmo. Eu, apesar de ter sempre ter gostado de ler e de ter sempre tido essa vontade, eu reconheço que também fui muito incentivada em casa a ler, quer pela minha mãe, quer pela minha avó. Enfim, eu venho de uma família no geral de leitores e obviamente que isso me facilitou imenso a tarefa, sem dúvida alguma. E, portanto, a família também tem esta responsabilidade de incentivar os jovens a ler, porque com tantos estímulos digitais é normal que os jovens não vão ter essa vontade, lamentavelmente, obviamente. não vão ter essa vontade por eles próprios, precisam de incentivos. E depois esses incentivos também passam pela escola, obviamente, sobretudo nas aulas, obviamente. Eu diria que a partir do secundário talvez esse incentivo seja mais notório, mas também já no terceiro ciclo, enfim, acho que até deve ser cultivado mesmo desde a pré-escola, desde o primeiro ciclo, o que for. O que importa é que seja fomentado este gosto pela leitura desde muito cedo. E não precisa de ser apenas nas disciplinas mais óbvias, onde achamos que o incentivo à leitura é feito, como português ou mesmo a história. Até as outras disciplinas podem encontrar aqui uma ponte para levar a leitura, e cada vez mais vejo e reconheço que as escolas têm tentado fazer esse trabalho. Sobretudo o Plano Nacional de Leitura, por exemplo, tem levado imensos projetos até às escolas que incentivam os jovens a ler desde pequenos, e isso é muito, muito bom, porque eu, quando cheguei ao secundário, percebi isso perfeitamente, quer por mim, quer pelo que observava nos meus colegas, que realmente quem lê bem vai escrever bem e vai ter muito mais facilidade, porque, e está comprovado, por exemplo, no Exame Nacional de Matemática deste ano, percebeu-se que, para além de saber a matemática, era muito importante saber-se o português, porque é o português que nos faz interpretar as questões e perceber aquilo que nos é pedido realmente. E, portanto, é importante ler-se. E quanto mais cedo, melhor, parece-me, porque vamos contactando com mais vocabulário desde muito cedo e chegamos a um ponto em que já temos um bom nível de vocabulário para a idade que temos, e isso é realmente espetacular, espetacular. E, portanto, acho sim que estes incentivos devem ser feitos, porque, e na verdade trago aqui dois dados estatísticos que me parecem importante mencionar. Numa notícia publicada pelo Público, no dia 22 de junho deste ano, portanto 2023, essa notícia afirma que os portugueses têm noção dos benefícios da leitura, mas veem-na como uma obrigação. Portanto, era precisamente isso que eu estava a dizer há pouco. Se não houver estes estímulos, os jovens, sobretudo, não, muito dificilmente, sobretudo nos tempos que correm, terão essa vontade de pegar um livro, porque lá está, reconhecem os benefícios da leitura, e os portugueses, portanto aqui engloba todas as faixas etárias, reconhecem esses benefícios, mas veem-na como uma obrigação. E isso é que não pode ser, e é também por isso que surge o Agora é que me livro. Porque o Agora é que me livro não é um programa apenas para quem já é leitor, é um programa para quem não é e quer ser, para quem não gosta de ler, mas talvez porque ainda não encontrou o livro certo. Há até uma frase da J.K. Rowling, autora do Harry Potter, que diz precisamente isso. Quem diz que não gosta de ler é porque ainda não encontrou o livro certo para si. E, portanto, o Agora é que me livro também tentará fazer essa função. Isto porque há ainda um outro dado estatístico importante do Instituto Nacional de Estatística, do INE, que divulgou há cerca de 2 meses, não vos consigo precisar, que em 2022 58% dos portugueses não leram um único livro, sobretudo por falta de interesse. Não leram um único livro, 58%. 58% é bem mais do que metade da população portuguesa. Portanto, cerca de 5 milhões de pessoas não leram um único livro. E para uma pessoa que lê imenso como eu, isto é muito, muito drástico. E, portanto, e sobretudo pela falta de interesse. Portanto, neste programa eu tentarei trazer-vos entrevistas que cativem as pessoas a ler, porque estes números não são apenas nos jovens, talvez até os jovens sejam a faixa etária menos incluída, porque quanto mais não seja, há sempre as leituras obrigatórias da escola para fazer, mas depois há uma geração mais velha ou uma geração de adultos que vive num estilo de vida completamente frenético e que não tem esta propensão para ler. São estas gerações que se refletem nesta percentagem, e é também para elas que surge este programa. E, portanto, isto tudo para tentar introduzir o que é que o Agora é que me livro pretende trazer, e também aquilo, o porquê de ter surgido, porque esta é a minha preocupação com a leitura. E, portanto, resumindo e concluindo, o Agora é que me livro pretende inverter estas estatísticas, e, como estava a dizer há pouco, quero trazer-vos entrevistas com autores, com pessoas que leiam ou que não leiam, ou que tenham começado a ler, trazer-vos sugestões de livros, enfim, fazer tudo o que eu conseguir para que alguma pessoa destes 58% que não leu um livro leia pelo menos um durante um ano. Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Portanto, agora sim, passamos então ao tema deste programa, que, como eu vos disse, era precisamente trazer-vos algumas sugestões de livros para o verão e falar-vos de alguns lançamentos que se vão realizar nos próximos meses, alguns dos quais até já saíram, entretanto, e que me parecem bons para quem quer começar agora a ler. As pessoas tendem sempre a levar livros para a praia, mesmo que às vezes não peguem neles. Tentam sempre levar um e, portanto, deixo-vos aqui algumas leituras que me parecem boas, para isso mesmo. Como eu vos disse, eu tento sempre trazer aqui um bocadinho do meu género preferido, mas eu tentei que os géneros literários destas sugestões fossem o mais abrangente possível, mesmo. Fossem então muito abrangentes, porque quando uma pessoa não tem o hábito de ler e quer começar, eu acho que não se pode dar logo livros importantíssimos da nossa literatura como os maias, porque a pessoa primeiro tem que se familiarizar com aquilo que há de esperar de um livro e só depois é que pode ir progredindo, não é? Quer dizer, nós quando começamos alguma coisa nunca começamos pela etapa mais complicada, começamos sempre pelo princípio. E com a leitura é a mesma coisa, porque a leitura não deixa de ser um desporto, digamos mesmo assim, e também nos desportos nós treinamos e vamos começando devagarinho e depois progredindo. E é precisamente isso que a leitura também tem que fazer, e por isso trago aqui livros então para toda a gente que possa ouvir este programa, para aqueles que não leem e querem começar a ler, para aqueles que já leem bastante. E portanto, os livros que eu vos sugiro então para uma passagem pela praia, pela piscina, por onde for, são, em primeiro lugar, era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. Sim, parece um título muito comprido, nem parece um título de um livro, mas quem conhece o Mário de Carvalho, o autor deste livro, já sabe que os seus títulos são sempre surpreendentes e extremamente criativos, e portanto era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. É um livro sobre ele, um livro fantástico que eu li muito recentemente, por acaso, e que é mesmo bom para levar para a praia. É um livro incrível, com o sentido do humor brutal, que aliás é típico do Mário de Carvalho, e que não me vou prender aqui com grandes sinopses, mas este livro apresenta-nos três personagens, sobretudo, cujas histórias estão mais ou menos entrelaçadas e vão se entrelaçando ao longo de todo o livro. Primeiro temos o Joel Strauss, que é um funcionário normal, um bocadinho cansado da sua vida, desiludido com ela, sobretudo, e que decide, num momento da sua vida, que quer, à força, aderir ao PCP. E, portanto, esta adesão ao Partido Comunista passa a ser o foco dele durante bastante tempo, e é isso que lhe vai dando alguma vida, porque ele estava realmente já saturado da sua vida, e um novo objetivo, nós precisamos sempre de objetivos na vida, não é? E ele adquire esse objetivo com a adesão ao PCP. Por outro lado, temos também Eduarda Galvão, uma rapariga que decide, aliás, que quer, à força, ser jornalista. E, portanto, ela é uma daquelas pessoas que não olha a meios para atingir os fins, e vai ser muito interessante o processo dela para conseguir as suas entrevistas e conseguir manter o seu emprego. E, por fim, temos Jorge de Matos, um ex-professor de francês, que escreve peças de teatro, embora nunca as divulgue a ninguém. Acho que toda a gente que escreve consegue se identificar minimamente com isso. E ele vai ser aqui o ponto de ligação com as duas personagens. Ele vai se envolver com o Joel, vai ser ele que vai ajudá-lo a aderir ao PCP, e vai também envolver-se aqui com a Eduarda, ajudando-a nos seus textos jornalísticos. E, portanto, é um livro imperdível, muito, muito bom, com uma crítica à sociedade portuguesa mais ou menos contemporânea, sim, contemporânea, muito boa, e que vale muito a pena ler. A minha outra sugestão é O Vício dos Livros, do Afonso Cruz. Este aqui, vou ser sincera, não foi um livro que eu tivesse gostado assim tanto, mas é bom, lá está, para quem não tem o hábito de ler. Porquê? Porque este livro, basicamente, o que faz é juntar vários textos que estão de alguma maneira ligados à literatura, quer sejam curiosidades, quer sejam pequenas ideias e reflexões do autor que estejam ligadas aos livros, e que ele depois junta esses textos todos neste livro. E lá está, é um livro com vários textos, mas todos eles muito pequeninos, o que é bom para quem quer ler ou um livro muito leve ou tem curiosidade em saber mais pormenores da literatura. ou que quer começar a ler e quer começar com uma coisa pequena, com capítulos curtos. Portanto, é um livro que dá para vários casos, ainda que, como eu vos disse, não tenha sido um livro que eu adorei. A minha terceira sugestão é então aqui um género mais talvez virado para os jovens, diria eu, que é A Lista que Mudou a Minha Vida, da Olivia Byrne. É um livro recente, eu diria que é uma comédia romântica, sim. Aliás, eu quando terminei sentia mesmo que dava uma comédia romântica fantástica em filme. Imagino perfeitamente este livro transformado em filme. E é um livro muito giro, de uma rapariga cuja irmã foi diagnosticada com uma doença. E então a irmã desafia a viver tudo aquilo que ela, a irmã, por causa da doença, já não consegue viver. E surge assim A Lista que Mudou a Minha Vida, com atividades muito diversas que vão tirar a personagem principal fora da sua zona de conforto, algo que ela precisava que acontecesse mesmo. E enfim, enquanto vai vivendo todas estas aventuras, pode ser que o destino tenha uma surpresa para ela. E portanto, este é um livro assim bastante soft mesmo, mas que eu acho que, sobretudo da malta mais jovem, como disse, vai gostar muito. Eu lembro-me de quando eu li, gostei muito, e eu acho que ainda hoje é um dos meus livros preferidos, é muito, muito, muito fofinho, e acho que vão gostar. E já quase a chegar ao fim, mas ainda não no fim, sugiro-vos A Caverna, de José Saramago. Aqui talvez, lá está, já para um público um pouco diferente, ainda que eu tenha lido este ano, portanto com 16 anos, por isso não é por aí. Mas A Caverna parece-me ser um livro interessante para levar para a praia, porque não é uma história muito pesada do Saramago, nem assim nada muito complicado. Há mesmo quem diga que é dos piores livros dele. Este livro foi escrito uns anos após ele ter ganho, ele ter sido agraciado, aliás, com o Prémio Nobel da Literatura, e portanto há quem diga que depois desse feito grandioso ele perdeu um bocadinho a qualidade nos livros seguintes. Eu gostei do livro, sinceramente. O livro baseia-se muito no mito da caverna de Platão e eu gostei bastante. Faz aqui alguma ligação com a filosofia bastante interessante, e a história em si não é muito complicada, tem aquelas características todas do Saramago que eu pessoalmente gosto muito, e portanto é um bom livro. E lá está, por a história não ser muito complexa, eu acho que é bom para ler agora no verão. E, finalmente, aqui um outro livro, também para um público mais novo, diria, é o De Espanha Sem Amor, da Andrea Ramos. Andrea Ramos dizer que é uma autora portuguesa que se estreou no ano passado com um livro intitulado Até Onde as Ondas Nos Levarem. E eu diria que é uma das autoras portuguesas atuais, e assim, para um público mais jovem, mais famosas do momento, e portanto também recomendo este novo livro dela, que nos fala de uma rapariga e de um rapaz, o Tomás. A rapariga, não vou dizer o nome dela porque o nome dela tem uma característica interessante que vai ser ali mencionada ao longo de toda a história, por isso eu não vos vou dizer, mas ela gosta que a tratem por Benny. E eles dois vão numa viagem por Espanha para competirem por um apartamento. Sim, parece um pouco estranho, mas tem um sentido. E narram-nos toda esta viagem com demasiadas peripécias. Eu provavelmente, se estivesse no lugar deles, tinha desistido da viagem a meio. Mas ainda assim, é um bom livro, é muito giro. Lá está, é mais uma comédia romântica, não é daqueles livros que vão mudar completamente o nosso pensamento de todo. Mas é giro para entreter, e às vezes também sabe bem ler assim algo que não seja tão complexo. E portanto eu acho que tenho por aí muitos ouvintes que também vão gostar deste livro. E enfim, estas foram as minhas sugestões, as minhas 5 sugestões de livros para o verão. Eu espero ter acertado, espero que, se algum de vocês ouvir e ler um destes, eu já ficarei muito feliz. Portanto, agora vamos passar para os últimos lançamentos, ou para lançamentos futuros, de livros que me parecem bem, bem interessantes e que me parece que valem a pena. O primeiro é então O Perder-se, de Annie Ernaux. Annie Ernaux, como devem saber, foi a vencedora do Prémio Nobel da Literatura 2022 e lança agora este novo livro, Perder-se. eu dela li o acontecimento e não está nestas sugestões, mas é um livro que eu recomendo a toda a gente para ler. É um livro muito bom, com umas reflexões incríveis, e eu gostei tanto desse livro que foi por isso que decidi colocar aqui nesta lista de próximos lançamentos o Perder-se. E, portanto, recomendo. Se for tão bom como o acontecimento, vale muito a pena. Depois, trago-vos também O Arquipélago da Insónia, do António Lobo Antunes. O António Lobo Antunes dispensa apresentações, acho que todos vocês o conhecem. E ele traz-nos, então, este novo livro, que também me parece interessante. Para quem é fã do Lobo Antunes, acho que não pode perder. Quem não é fã, por que não dar-lhe uma oportunidade? Trago também Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, aqui... É de um género completamente diferente dos anteriores, mas a Taylor Jenkins Reid fez sucesso em Portugal quando os Sete Maridos de Evelyn Hugo foram traduzidos para português, e desde aí todos os livros que ela tem lançado têm tido um grande sucesso. Eu confesso que só li mesmo este, os Sete Maridos de Evelyn Hugo, gostei, não adorei, mas gostei, e ela traz-nos então agora os Amores Verdadeiros, que acredito que também vai ter bastante sucesso. Depois, para os fãs de história e de política, como eu, trago-vos os Titãs da História, do Simone Montefiore, que também dispensa apresentações. Este livro, pelo que eu percebi, o autor seleciona algumas personagens importantes da história e apresenta-as e faz as suas considerações sobre elas, portanto também me parece ser bastante interessante. E por fim, trago-vos A Teoria do Amor, da Hallie Hazelwood, que este aqui eu também penso que é um romance bastante simples. Lá está, não é daqueles livros que vão mudar a nossa vida de leitores, mas esta autora tem tido também muito sucesso em Portugal. Ela estreou-se em Portugal com A Hipótese do Amor, depois disso foi também traduzido A Ciência do Amor, penso eu. E só por curiosidade, esta autora é neurocientista e então todos os livros dela são baseados na ciência. As personagens dela são sempre cientistas ou ligadas ao mundo das ciências, e ela fala muito do papel da mulher na ciência, ela própria quase uma pioneira do género feminino na ciência, e portanto todos os livros dela têm esta componente. Na minha opinião pessoal, eu acho que quem lê um livro dela lê os outros todos, porque mudam os nomes das personagens, os locais e assim, mas a história é quase sempre a mesma coisa, portanto, enfim, fica aqui como sugestão. Se não leram nada dela e têm curiosidade nisso, arrisquem. Enfim, foram estes os meus últimos lançamentos, os meus não, mas as sugestões que tenho aqui de últimos lançamentos para vocês, e espero que gostem. Acho que o Agora é que me livro, o primeiro Agora é que me livro, vai terminar por aqui, penso eu. Espero realmente que vocês tenham gostado e obrigada por me terem acompanhado ao longo deste bocadinho. Quero também dizer-vos que se algum de vocês tiver alguma sugestão de livro, alguma sugestão de tema, alguma coisa que ache importante neste universo literário e que deva ser retratado aqui, e que me queiram fazer chegar, podem fazê-lo, eu iria adorar sabê-lo. Basta contactarem a Rádio Boa Nova de alguma maneira. De resto, eu gostaria muito de saber, como disse. E enfim, a ideia deste programa é mesmo pôr toda a gente a falar de livros e, sobretudo, pôr toda a gente a ler, que é o mais importante. Gostava realmente que pudéssemos inverter estes números, estas estatísticas que vos apresentei no início. Enfim, espero que sim, espero que tenham gostado e, portanto, fique bem, fique com os livros. O próximo Agora é que me livro está a chegar na próxima semana e com novidades. Já não vou ser eu aqui a falar apenas durante estes minutos todos seguidos. Vamos ter um convidado especial que eu espero que gostem. Obrigada por me ouvirem. Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Boa Nova FM, a rádio da sua região.